Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Número 2 na aproximação, você vai seguir o tráfego da companhia, é uma posição de 11 horas 8 milhas. Sete com o número 2, 2 com o 9825, vai manter um pouquinho à direita, à esquerda da chegada devido à posição de amadorinha. Sete, fala ao término de desvio, 1885 está entrando no controle. Para 2009. Você acha que o número 02 apresente autorizado por vá à esquerda para o número do campo? Uma esquerda, a esquerda do campo. Autorizado, pisar o campo, reforce e chegar no 08 livre. Qual é a época aí que o livre dá uma zero? Foi de 008, está em situação de desvio? É, a situação estava em situação de desvio, agora está sendo estado e comprou a de Duna. A Pro de Duna, pista para 2006, autorizada a final do procedimento, vai seguir tráfego da companhia informada, 7 milhas da sua frente. Sete, sessão para 2000, como número 2208. Sim, o passageiro 2620. Chamaria 26, décima até 3 metros. Chama agora para a chamada na frequência 119, decimal 8. A chamada 2206. 198, controle de sinal, 226. Deixa para 3 no 6, reduz a velocidade para 2009, é o número 3 na aproximação. Reduzindo na 2009. 2209, 2703, 154. 1904. 1904, completa final e chama a coisa, Salvador, 1185. Quem é o número 0, continua a aproximação, repete o IGCA. É, o agro 3 é o parafuso. Acho que chama o controle agora em 1, 2, 0, 2, 8. Vai passar 1, 0, 0 para o... Está restrito 0, 0, 3, 1, 5, 4. 4, 1, 5, 4, 2, 5, 6, 0, 6, 0. 060-3054. Passarei 2-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- de mais 10 milhas. Teste, o Gol 985 está voltando, desvio. Número 964, autorizado por último 0, vento 200 graus, 109. Meu nome é 226, deixa para 2006, está autorizado a sinal do ILS 6, vai seguir tráfego 8 milhas à sua frente, a um Boeing 737-300. 7, 5, qual foi a velocidade de cada? 240. 7, consegue manter 2409 até próximo de pelo? Pelo que leio para 50 metros. Chama o sinal Salvador na sequência 119, décima 8. 198. 8. 008, completa o sinal e chama o Salvador 118, décima 95. 295, 08. Controle final Salvador, com 885. 1885, vista para 3.003, mantendo ainda a velocidade em forma para a redução. 3.000 fora. Questão aproximação, voz de pista livre, Queringão no 020. Queringão, pista livre, 08. Thank you. 08 no solo, mais 10, direita, a mudança no decimal mais. Direita, 219, 2008. Santos, 1754, novo limite radial, 290 do Salvador. 290 Salvador é o limite até 3154. Reduz para 1909, controle final 1908. Salvador, passarei 2230. Tudo 2230, deixa para 2010, patrulha final do ILS Express, informe estabilizado, vai seguir para 8 milhas à sua frente, um Boeing 737-800. Desce, patrulha estabilizada, LS, saldo 2230. Controle Salvador, Forçante Altar 3, Nexus, ação de guerra, descendo ao nível de 150. 5-0, saindo de descansar, via chegada vai mais de 1, desce, mantém 0-5-0, ajuste o altímetro 0-2-0. Desce a nível de 0-5-0, via ponente 1, ajuste o 0-2-0, altar 3-5-0. Afirmativo, é Ilha de Maré, Madre de Deus. Ok, só nos 20 minutos de afastar o Salvador. prazer, prossiga. Tenta desvio à esquerda, proa 30, por mais 40 milhas, e aí a prova vai ter passagem por uma posição boa, né? Essa proa aqui está em baixa informação. Chave de desvio, está a 360, só não tem. 40 milhas. Solo azul, linha direita, 219, Solo. 219, então, 85, rapaz, com 2, mais de cada normal. Gente. Salido 2230, que negando 1020, autorizado pelo uso pista 10, o vento 200 graus, 109. Eu tenho o pouso no 0 para 0 2 2 3 0. Mas o pouso aceite, como que recebeu 0 8 mais de calma? É... confirma a informação. Mas o pouso aceite, como que recebeu 0 8 mais de calma na final? 7, caráter. Se responde para 0 1 4 0. 0 1 4 0, bom. Chama a polícia da vez, frequência 1 1 8 decimal 9 5. Reduzindo, som reservador 295-3154, bom. A 1.010, corredor Veracruz após Interlagos. Estou a orientação através de Tarik, para lembrar as coisas. 254, continue a aproximação ao lado de pista livre, que legal no 020 em um momento e o vento 200 graus no 0 mais. 0-5-4. Salvador, Papão Romeu, Cego, Cego, para regresso. Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Cego, Sereno 2230, no solo azul 9, Libéria direito, chama o solo Salvador, em 121 decimal 9. Libéria direita, chama o solo 219 para Sereno 2230. Realmente o vento pegou 230 com o Uno de aí da final. Zuno 5-4, que legal no 0-2-0, autorizado por pista 1-0, o vento 2-1-0 graus, 1-2-2, era mais do que pousou a frente contra o vento de calda na final. Frente, está autorizado por 1-0, está 3-1-5-4. Bem, mas tem 12 milhas, não está 3-5-0, tem que passar direto para uma posição boa. Sim, autorizado, 4560, Vezona, deixa para 4000 pés, instrumento 1020. 4000, 1020, tá 3560. 7 no quadro autorizado, olha aí, 1-1-0. 1-1-0, Lugo 7, opa. Posso isso, vou encerrar e chamando agora pelo celular na frequência 1-1-8-9-5. Controle Salvador, Serra do Pior, para ingresso, meia hora. Salvador, Serra do Pior, fica na escuta do controle, vão em Serra. Qual será a para chegada do Serra do Pior? Sete 1-4, autorizado, decolagem no zero, vento 200 graus, 0 mais. Salvador, Papa Romero, Leandro Alves, na folha da rotatória, visual com campo, 114 L's na pista 17, 90 Alves. Consegue sinal no 7, aí pode nos fazer desde lá, Leandro Alves, o que é legal no 020, e o vento no Herói, no 2, 00 graus, 0 mais para 7. Corrente 120 é reportará na velocidade em Lima, 90 feet. Autorizado a decolagem no 020 graus, 0 mais. Recomendado 63. Azul 27 no 4, solicita desvio direito, habitação por 5 milhas. Azul 27 no 4, está dando desvios. Eu chamo todo o Salvador na frequência 118-95. 118-95, Serra do Céu, certo? Salvador, final da 1-7-9-9-5, que dá no estado de Alô, novembro, eu acho que o ISC, o NR 1020 autorizado, só que a emissão é 1-7, o vento 200 graus, 0 mais. Taca Rio Metil, Bela 17, November, Suíça. Não, esse é o modelo para falar com o Sérgio Oscar. Não, o Sérgio Oscar. Repasse na flagra, na flagra. Passou a decisão legal, chama a decisão sempre. Formou, vai dando a direita aqui de imediato, uma formação lá na frente. E faz valer, o senhor falou? Só livre, vou ler então. Boa da graça. Rio 10, prossegue para Edmar, Rio 10, e se espera no travão do Edmar com curvas à direita, devido ao tráfego nacional da pista 1-0. Temos contato no radar com o seu trago, curva em mim, eu sei que se encontra. Aqui é o meu ócio, está meio 20 milhas afastado de Salvador, engraçando a CTR em Salvador. Após o trajeto de Veracruz, o entro nessa frequência, é da nossa frequência, o pilo meu ócio. Certificação, via chegada, vai mais de 1, 2, 3, 0, 5, 0. Entre 560, chame em Torre Salvador, na frequência 1-1-8-2-9-5. 1-1-8-9-5, estabilizou agora no Vlad, tá? 3-5-6-0. Liga mais pontos, se quiser até qualquer coisa. Positivo, visão, grata. Nossa, Liga. Controle ao 63-9-5, agora presente de esquerda, às 5 milhas da proa letra novamente. Gente, não é o time de Gil. Agora na final da 1-0. Do tráfego visual, novembro ao 6. O Lúcio Oscar é presente e se espera com curvas à direita do Juliano Nave, da TAN, Nacional 2. Espera, Thiago Proca, na presente, curva direita, Thiago Proca. Oi, Salvador, TAN 3560, trem mais travado. 3560, que negamos 020, informa o tráfego à sua esquerda. O Charlie no 50, situando esperas com curvas à esquerda, não interfere com sua aproximação. Tráfego adicional, Bravo, Papatango 8, Papatango 28 Alfa, correção. Prosseguindo por falar de Papão, também não interfere com sua aproximação. Tem livre pouso, pista 1-0, com vento 2-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, centro tráfego, TAN 3560. Pessoal, o Fiosca está autorizado a prosseguir final da 1-7, é o Fiosca. Final da 1-7, autorizado, Thiago Fiosca. Fiosca, o Fiosca aguarda pelo cruzamento do lixo da 1-0. Quem está aguardando também, Marocito? Fiona, informe no ponto de descida. No ideal de descida, o 2231. Já está no ideal de descida, o 2231. Desce até 060, passarei 2231. 060-2231. Eu vou virar o Squid que dá presente para autorizar o cruzamento da sinal da 1-0. Informo o Charlie no 5-0 agora no travão do RMA prosseguindo para a toca remetida na pista no 7. O mesmo está mantendo 1000 pés, o novembro do Squid, que mantém a perna base e aguarde para girar. Cliente, está autorizado o cruzamento do campo, aguardando instruções, novembro do Squid. Contagem 3, 193.3. 193, autorizado Lem, Matheus 90. Ali, Matheus 90, 131, Matheus. Para o Cervo Fiótica, informo Papa do Santo Alfa, prosseguindo agora para cruzamento da pista, da final da pista 1-0. Continua a aproximação, agora as funções para qualquer mexer usar no teste. Considerando o final, Cervo Fiótica, não guarda na pista. Ao meu lado, o Squish mantém a prova aguardando os sistemas para agir a base. Mantém a prova aguardando instruções, eu vou dar o Squish. Prova contraste do assim direito? Afirmo. Isso. Autorizado, toque emitido no 7, o vento 230 graus no 0 abaixo. Autorizado, toque emitido, 0 no 0. Autorizado, gera base, reporte final. Autorizado, gera base, reporte final, novembro, ano 393, autorizado, decolagem no 0, vento 200 graus no 0. Iniciando, 3-1-3. Para confirmar a atenção final? Negativo, toque remetida. A escata remeteu aos 3-6, da presente e autorizado em curva à direita para cruzamento da final do 1-0, aguarde para girar a base. Curva à direita, cruzamento da 1-0, certo? 3-1-3, continua aos 3-6, 1-2-0-8, controle, volume. 0-8-4. Boa tarde, 3193. Kilo América, mantém serve de revisão no MTS-PR, versão no transponder 0245. O Flávio passando através do Paripe, o Kilo América. Tudo está remetido, não vem mais aqui. Vamos ver. Está radando a decolagem, sobre o mantenimento 340, via saída 51. Estimativo, pode falar, campo. Obrigado, salvo. Trato. O Romeo 64, vim se manter a 210, autorizado a SFU em forma estabilizada. É isso, altimetro 1020. Reportar estabilizado o Romeo 64. Penetriz 95, chama agora o centro de CIF, na frequência, ano 28, decimal 35, até ano 95, decimal 1. Chegou 35, 95, ano, teste. Perna base, eu gosto pra girar, com essa manteiga, então, do vento, eu gosto pra girar a base, devido ao tráfego nacional, agora ela tá um pouco remetida. Fazendo pra girar a base, terra do próximo. Eu acho que autorizado gira base e após final no 7. Gira base, reposta na final, não, no 7, está agotado. Remeter aos 38 da presente curva à direita, cruzamento da final da 1-0, mantém a perna do vento, aguarde com a gira base. Trolley Salvador, azul 2794, solicita 180, por favor. Azul 2794, solicita diretamente ao centro na frequência 1-1, corrijo. 1-2-6, decimal 0, terminando 1-2-8, decimal 8. 260288, obrigado, boa tarde, boa próxima, até a próxima. Eu vejo que isso que eles consideram, eu tenho a cidade da Porra, agora duas pessoas. Eu acho que alguém foi seguido agora para o Tribunal no Zero. Manterá para o Farol de Itapuã, agora as pessoas da Vendão Cris. Chegada V9-1, esse mantém 050 quando no portal decide, informe no portal decide. Enche, tarde aos descidos, 050, fala transporte de órgãos. Teste, chamamento do ITAP, vou chamar na 3 né? Por ITAP, minha 3 6. Atingindo 050, 2231. Chegando 231, esse mantém 2010, autorizado a LSX, pistão 0, forma estabilizada. Descendo para 2 mil pés, autorizado ILS, informará estabilizado 2231. Controle Salvador, muito boa tarde, bom voo, 097 na Serra. 1097, essa é a licitação via chegada BOMP, décima até 4 mil pés, registro altímetro na 020. Via BOMP, 4 mil pés na descendo, 020, vou rodar na Serra. Controle Salvador, da presente autoriza para o SEASA, para o Kilo Romeo. Obrigado, Teaga, pelo menos. Teaga, pelo Rondeos. Controle, boa tarde, 6142, tá? Ou Chalé? Chalé, 6142, contato radar da Colar, estou mantendo nível 350, via saída pública. 350, via. Autoriza, Aru? Tá, agora se tornou da Itapuã, o Thiago Piotra, ciente do Alvedeiro. Eu acho que isso foi anunciado no segundo ano, foi seguido para o Estatuã, mesmo ele não tendo mil pés, precisa estar esperando sobre isso. Entre o tráfego 90, eu acho que... Número Legal 1020, informe 2-16 direita, enfrentando a distância do Flávio Estatuá, ou a 1500 e outra metais, eu estou com essa aproximação. Previsto por 1-0, vento 2-0 graus, 1-2 mais. Bem-vindo, Paulo, baixou, chegou, 122 tráfego, 1-1-1-4. Fox, continua no Brasil. Confirmando, será previsto na próxima? Negativo, prossegue ainda no toque remetida. Se é algo, você acha que está visual com o traço pela curta? Afirmo. Condições de cruzar o eixo da 1-0 e a retaguarda do mesmo? Afirmativo. Cruzado, se é algo, você acha que o cruzamento... O eixo da 1-0, reporte girando base para o final da 1-7, e a 1-7 para o final. Pessoal, eu vou usar o cruzado em braço do 10, Salvador. Mantenha 1000 pés. Confio, irá descer para 500 pés ou manterá 1000 pés? Cuidar para 1000 pés. Bota na girando base, Thiago Piotra. Ele quando afastado 2 minutos, Salvador. Não. Prossiga. Isso, tá. Seu número 64, no solo é 43 direito, no 209 só. 209, obrigado. Foi Salvador, o Papa Tiago aqui no Romeo Oz, está visual com calma. Eu tenho que o Romeo Oz está cego na casa. Senhor Graciosa, eu já estou esperando com a coluna esquerda, ela dá instruções para prosseguir. Certo. Falta luz, espera sobre a irmã, o filho Ronaldo. Eu acho que eu deixei, eu estou lá prosseguindo para apoio lá no 7 também, se eu segurar com o número 2. Para a base, encerra o próximo. Você acha autorizado base curta para final da 1-7 e a próxima mesmo? Tá bom. Então, 1-7 e o 7. Eu acho que isso, mantém a espera sobre o farol de tapão aguardando instruções. Mantém o farol de tapão aguardando instruções, talvez então, para vocês. Boa. E a próxima desse ano, você vai aceitar a aproximação na final da 1-0? Afirmo. Cortando que está a aproximação da final da 1-0 na Vila Espírita. Que a gente está iniciando curva mais para o oceano. Tem condições de descida para o 1-1000 pés? Sim, descida para o 1-1000 pés, na Vila Espírita. 1-1000 pés, 90 na Suíça. Sistema 0, curva direita na prova 045. Direita 045, descendo para 5063. Afirma, o limite é curso local do Vila. Já ficou no nosso, né? 3 vezes menos. Boa 097, reduza para 2209. 2209, 2201, está no localizador. Passa a 231, 4000 marcador externo, com teto final do procedimento, chama agora turno. 1-1-8, 2195. Certo procedimento, chama turno 1-1-8-9-5, 2231. Agora, sendo o farol de tapão, com curva da direita, eu jogando a aproximação da final da pista no zero. Sente, fala de tapão, curva direito, 90 para vocês. Torre Salvador, eu passaria no 2231. Tirando 2231, continue a aproximação. Informo o Papa 28 Alfa, sentando as esperas da sua direita, no segundo farol está com a 1010, não interfere com a sua aproximação. Agora, estação de pouso, novembro, eu passaria no 2231. Seguinte, 2231. Onde a nossa está sobrecerto? Solicita 3-0 com curva na direita, em virtude da chamada aqui. Esse é o prisão de 70-10, o quilômetro. Ó, você está iniciando a espera. Thiago Fiat, com o solo de 4-6, atrasado backtrack, até a página da bata, e com o seguinte estacionado. Salve, isso 1020 on TMS, Pascal 023. Alô. Como o tráfego à sua esquerda, efetuando as velas com curvas à direita, não interfere com sua aproximação. Terive pouso, pista 10, vento 200 graus, 12 nós. Seguinte, 2231. Chama agora o seu 36-2000-85, alterna 1500-45, HMS 6142. 2000-85-04. A secundária 1025-45. A correção 2545, secundária 0142. Quem desvia a direita para a formação, eu chamei a 326. Só livre de juros e forma o tempo, mas já na minha 3 direta. Vamos mandar voltado para o sistema de desvio, hoje é 3-2-5. O Goa 0-9-7 também está acertando o juros. Gente, fala o tempo, o Goa 0-9-7. Tá certo. Aliás, o Fox confirma quantas vezes você virou? Agora 10 milhas e meia, porra. Certo. Lá no tráfego. Você poderia fazer um check no seu transponder, 0153, um modo normal, para o controle do Charlie Alpha Fox? Olha, irmão, interceptando o final da rua 7, o que não é óbvio. Agora que uma radiológica, o vento 200 graus por 2 nós, que legal no 0-1-0-2-0, cruzado pouso, pista 1-7. Pés sobre esse asa, o tráfego é um bravo lavava desse papá, o calhau com a porta, agora transferência de outra torre. Vamos usar o tráfego, o vento 1-7. Prossegue para o setor norte da torre sem transferir o coordenado que está prosseguindo. Correto. Under Oscuiz, que informa o Alfa CA 50, prosseguindo para o setor norte da torre, o está montando no pé e não vai interferir com essa aproximação. Ciente, November Oscuiz. Alfa Fox, deve estar aqui outros pés aguardando instruções para cruzamento. Ciente, para cruzamento com o Fox. Diz que tem condições de girar a base curta, dá pra gente? Afirmo, condições de girar a base curta no 7. Cuidado, base curta, reporte final, November Oscuiz. Cuidado, base, reporte final, November Oscuiz. Tem um foco de visual com o tráfego? Primeiro, separação visual com o mesmo, mantém o setor norte da terra, ganhando autorização para cruzamento do campo. Certo. Autorizado pouso no 7, vento 200 graus, no 2 rocha. Autorizado pouso no 7, novembro ao sul. Novembro 97, reduza para 1909. 1909, 1907. Pode descer para 1700 com referências, 1-6-326. Confirmativo, tem referência. Sim, está livre. Descendo 1700, vai chamar 16. Estou atualizado, alfa, pode prosseguir? 3, confirmando? 3, 2 minutos e depois eu vou lá. 3, direto para a parte 13, Charlie Alfa Fox, evite sobrevoo de questões generais. 7, eu estou autorizado direto para 3, evita sobrevoo de aeronaves, pessoas e base aérea. November Oscuiz, que no solo estivo 4, confirmando o pátio. Autorizado o backtrack, ingresso na bata, November Oscuiz, que frequência livre estacionar. Obrigado. 1-0, estamos estabilizados. 6-0, na prova, vou atrás estabilizar, 0-7. Corre, o CNM é 3-2-1, falta de espera pronto. Não tem um ponto de espera, você nem entrei no junto. Até o ponto. Bruno 0, o Alfa Fox. Alfa Fox, sente, depois me falou controlado no pátio 3, Charlie Alfa Fox. Certo. Caso decolar da interseção de imediato. Tem um ponto de espera, sendo eu posso ir da companhia, já próximo a marca do externo. Localizador, chama 326. Chame 3-1-1, completo final, chame 3-1-1-8-9-5. 3-9-5, bom, uma boa tarde. Chame 3-2-6. Bom, 1-0-9-7. 1-0-9-7, agora a 4 mil de superposição de 1, completo final do procedimento. Chame agora 3-1-1-8-9-5. 3-2-6, 1-0-9-7. Uma cópia, em 1-2-0-9-9, para o Charlie Alfa Fox. Boa tarde, eu chamo 326, LS, passou o STA. LM 326, que é legal no 020, autorizado por 1-0, vento 2 a 0 graus, no 2 rocha. Se for o sistema 0, pode confirmar o vento? 0 a 0 graus, 1 a 2 rocha. Desculpa, não confio. 2 a 0 graus, 1 a 2 rocha. Ah, obrigado, é 326, por sistema 0. Salvador, voo 1097, boa tarde. 1097, gente continue a aproximação à Guarda de Pista Livre, o QNH 0020. 0020, Guarda de Pista Livre, vamos olhar na 7. A senhora unificação voe com médio para você estar chegada com médio 1 em forma de ponta descida, 1-4-4-6-2. Atenção agora, chale essa foca. Consigo chale essa foca, escutando? Mantenha a guarda para a decolagem e chale para frente o segundo capuz agora. Está aguardando. Autorizado aí.